Momento encerrado na Gillette, autorizado a chegar da mão. Está autorizado para direto toque. Descendo até 4.000 pés, quer andar no 0 ou no 3. QNH 10, 13. para Romeu Serra, Lajinete, direção para 2000 pés, autorizada a final ILS Extra, reposta estabilizada no localizador. 2000 pés, autorizada ILS Extra, reposta estabilizada, Serra, Lajinete. Se ela vai direto e tá fazendo desvios? Não, negativo de desvio, se ela vai direto. Tô vendo a prostituta, se ela vai direto. Sei, prostituta, se ela vai direto. Vai ser acertado no localizador. Deixa a posta estabilizada. Pera. Papa Romeu Serra, Papa Juliette, estabilizado no localizador. Serra, Papa Juliette, eu gosto de Vamos encerrar a Pajilete, completo de 57 torre, o número 8 de 16. Chama a torre agora, 86, muito obrigado, boa noite, encerra a Pajilete. Papai Juliette, continue a aproximação, reposto 3, checado final, repousando no 017. Ele já tem lá o suporte que a Zero Aspen noita lá, mas de qualquer forma vou informar aqui o pessoal do Hulk. Ok, vou informar aqui. Solicitado lá o apoio no pátio, Papai Juliette, livre pouso, cheque trem, 100 graus, não é tudo lá. agora foi o 28, ele veio direita e chamou 29 só. Papá, o meu Zé, Papá Juliette, confio em parte do estacionamento. Papai, tudo da geral, pra esperar até a noite. Gente, Alfa Juliette, passo 3, quando lá, tem o sinalizador. É confirmado, então vai ser o parte 3, né, Papá Juliette? Afirmo, pátio 3, Alfa Juliette, o passo 3 é o da esquerda. Quando lá, tem o sinalizador, Serra, Papá Juliette, boa noite. Positivo, Alfa Juliette, nossa esquerda, muito obrigado. Prossiga. Só pra confirmar, seu paciente quer pernoite, né? Então vocês já estão fase 3. Paciente quer pernoite. É. Afraio, se eu só prosseguir, você tá o pátio 4. Então o pátio 4, né? Não o 3. Afirmo, pátio 04. Ah, tá ok, vai pro pátio 4 então. Pode prosseguir comigo, Lima, Mike, Quebec, via pista até o pátio 4, autorizado? Ok, Lima, Mike, Quebec, via pista até o pátio 4, obrigado.